Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Mas ela está em nossa sintonia, ouvindo e curtindo todos os sucessos da era de ouro do rádio, em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mande uma cartinha para nós, coloque no envelope, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, e solicite suas músicas. A cartinha chegará, Rádio USP FM, São Carlos, São Paulo. Mas quem aniversariou, como já falamos na última sexta-feira, foi a gentil e direta funcionária da Lafic Imóveis, Dona Fernanda Moraes de Ângeles, que recebeu de Dona Maria Alice Bittencourt. Ele disse: senhor Dario de Barros Carvalho, as felicitações pelo seu nível, também de seus familiares e amigos e da turma da Lafic Imóveis. Parabéns pelo nível da última sexta-feira, Dona Fernanda Moraes de Ângeles. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Nós vamos atender ele que reside aqui na cidade, ele que é o gentil ouvinte, Sr. César Soares, pela vez por conosco, e ele afirma em seu e-mail que não perde uma só audição, juntamente com suas amizades e familiares, de um jardim, um coreto, a música e a saudade, e ele, o Sr. César Soares, reativa a memória ouvindo com a Dama do Encantado Araceida, seu grande sucesso, assinado pelo Paquito. Não, não, não, não me diga adeus, Tabajara do Severino. Mais uma vez, mais um show de musicalidade, mais um arranjo subo para esta gravação que tem assinatura do compositor Rubens Soares. É bom parar. Ainda para ele, o Sr. César Soares, que está em nossa sintonia, quero ouvir do Roberto Faisal, arranjo Lírio Panicali, saudoso João Dias, desfilando e cantando Adeus, Querida. Thank you.